2 Salvador, bom dia, tá 9522, estabilizado, baixar, travado. Tá 9522, ciente, o ajuste no 0 no 5, tá livre o pouso, não no 0, né? Tô no 50 graus, 5 nós. Livre o pouso, não no 0, tá 9522. São Salvador, bom dia, boa noite, tenha 5 2 6 para o Índia Sierra, baixado e travado. Gente, aguarde autorização de pouso, gol no 865, o ajuste é no 0 no 5. 15, aguardando o gol no 865. Tá 9522, seu solo foi aos 34, chame o solo 1211. 211. Gol no 865, livre pouso. Na 10, o vento é 160 graus, 3 nós. Livre pouso na 10, gol no 865. Salvador, bom dia, 961, pode estar lá dentro. Gente, ouro 961, alinha aí, mantemos ela. Ali mantém dela. 965 no solo, aos 36 direita, 121, decimal 1, solo. Qual direita, 211? 211. No 961, está livre a decolagem da 10. O vento é 150 graus, 13 nós. Livre decolagem da 10, Golo 961. No 961, decolado aos 38, chame o controle, 19, decimal 8. 198, tenha um bom dia. Tomate. Drift 5328, alinhar e decolar da 10 está autorizado, o vento é 160 graus, 49. Salvador, mantive o Gol 9260, ponto de espera da 10, pronto. Okay, bom dia, Gol 9260, mantenha o ponto de espera. 9260, mantenha. Salvador, bom dia, Gol 759. O Gol no 759, está livre o pouso, não, no 0, vento é 160 graus, 4 nós. Livre pouso, no 759. E o trip 5328, dá colada aos 40, chame o controle, 19-8. 19-8, bom dia, senhor. Bom dia. Torre Salvador, abre sua cargo 6570, passou Serra Victor 366. Gente, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. O ABS 6570, ajuste 1-0 no 5. Gente, aguarde a portaria e ajuste 1-0 no 5. Abre sua cargo 6570. No 759, no solo aos 44, direita 121, no decimal 1, no solo. O ABSA 6570, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 3 nós. Autorizado o pouso na 1-0, abre sua cargo 6570. O 9260, após o 67 da APSA, curta final 1-0, alinhar e manter 1-0. Após o 767 na final, alinhar e manter 1-0, gol 9260. O ABSA 6570 no solo aos 46, ao livrar à direita 121 no decimal 1. Entrevendo a Fox 211. Torre, bom dia, gol 9093. Gol 9093, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, na sua escuta. Gol 9260, livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus, 3 nós. Iniciando o gol 9260. Charlie, bom dia. Tá 3171, tá pronto no ponto de espera da 10. Bom dia, tá 3171, mantenha o ponto de espera. 3171. Gol 1093, livre pouso na 10, vento é 1,50 graus, com 039. Livre pouso na 10, gol 1093. O gol 9062, decolado aos 48, chame o controle, 119, decimal 8. 198, bom dia, nome da mesa. Bom dia. Botan 3171, alinha aí, mantém 10. 3171, alinha, mantém na 10. Gol 1093 no solo aos 50, ao livrar à direita 121 no decimal 1 no solo. Bom dia. O TAN 3171 está livre a decolagem da 10, o vento é 1,50 graus com 4 nós. Tem início de decolagem, TAN 3171. Torre, bom dia, o TAN 3507, ponto de espera da 10 pronto. Bom dia, TAN 3507, alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10, TAN 3507. E o TAN 3171 decolado ao 52, chame o controle, 119, decimal 8. 198, bom dia, TAN 3171. Bom dia. Butan 3517, livre decolagem da 10, vento no meio 0 graus, 159. Livre decolagem no 0, Butan 3517. Sideral 9970, no ILS. Sideral 9970, bom dia, o ajuste é no 015, aguarde autorização de pouso. Aguardando, bom dia. Federal 9970, livre pouso na 10, vento 150 graus com 5 norte. 50 com 5, livre pouso, Federal 9970. E o TA 3517, decolado ao 55, controle agora, 19-8. Controle 19-8, TA 3517. Sideral 9970 no solo ao 57, ao livrar à direita, 121, no decimal 1, o solo. 1-1, obrigado. Nada. Salvador, Rio 98, no final da 10, baixado e checado. Bom dia, Rio 9811, ajustado o tráfego. O ajuste é 1015, está livre o pouso na 10. Vento 140 graus, meia dúzia norte. Senhor, livre pouso na 10, Rio 9811. 98 no Uno, no solo, ao 01, ao livrar direita, 121, decimal 1, solo. 21, 98, 1. Bom dia, eu tô na 3153, passando em Serra, a luz foi travou. Gente, tá livre o pouso, tá em 3153, na 10, vento é 150 graus, 5 nós. Autorizado o pouso na 10, tá na 3153. Torre, bom dia, azul 4040, ponto de espera da 10, visual na abração. Após a aeronave final, Lima tem azul 4040, pista no 0. 3153, solo 07, direita solo 12 na 1. Azul 4040, mano, livre a linha e manter 1 no 0. Ok, vai a linha e manter azul 4040. Zero, autorizado a linha de colapso, estou no 0, vento 140 grau, 0 menos. Livre, aqui de falar, azul 4040. Está colado os 09, controle 1 no 9, decimal 8. 119, decimal 8, azul 4040.